A fraqueza está dentro de nós. Então nos deixe a sós. A fraqueza está dentro de nós. Então nos deixe a sós. Uma chance pra mudar seu mundo no momento. Minhas palavras se encaminham junto ao vento. Eu tento, invento, sempre me arrebento. Oportunidade de vencer só vira e lamento. Como posso ser tão grande a ponto de não ser nada? Como posso ser tão grande a ponto de caber na bala? Estou preso dentro de mim mesmo. Então, habilidade de se ausentar na escuridão. Sou a vitória de acordo com a força de vontade. Também quem falou vencer não disse a verdade. Somos tão fracos, perdidos, derrotados, ao ponto da minoria parecer ficar mais alto. Estou movido por sonho, de sonho estamos aqui. Cada noite é uma vida usada pra interagir. Um refúgio pra mente, então feche os olhos pra mim. Abra pra realidade que vai tornar seu sonho no fim, no fim. Vai ser difícil entender no começo, mas... A fraqueza está dentro de nós, então nos deixe a sós. A fraqueza está dentro de nós, então nos deixe a sós. Eu sou o ponto, a jogada inabalada, com interior forte, mas sem capacidade pra nada. Sou fraco, acabado, sem fé ou esperança. A carta a Deus que não foi junto à sua lança. A mão que nos ajuda também pode dar porrada. Sou mais eu, irmão, sou mano nessa parada. Espelho do meu espírito é meu exterior. Pra baixo sim, aparenta estar sem valor. Fome é questão de ter uma linhagem fraca, oposto do famoso filho da mãe polaca. Cofre cheio comparado com a sua mente. Doença e inteligência, já era, seus doentes. Tô farto de ver que nunca saímos da lama. E o mano com a sua grana conquistou a sua fama. É melhor que todos saibam mesmo. Aê, um salve pra Geraldo Piraquara, tá ligado? Eu represento a cada morador aí de Piraquara, certo? A cada mano que não critica a nossa cidade. A cada mano que batalha pra fazer ela se evoluir, tá ligado? Todos queremos saber.